3894, redução para 2009. 2003894. A mesma linha 210, pode ser. Autorizado com 3894. Sete no Compete nosso procedimento, chame o Salvador, sequência 1895. 2894, chame o sinal Salvador, sequência 1 ','1 1 ›› ','1 1 ││ 1 1 1 1 1 1 1 ││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││ 27, eu tenho de pouso, né? Pelo 10, 110 graus, 12 knots, uma 2 de nós, pista 10 molhada, na vertical agora chuva leve, pouso autorizado. 47, tem embaixada travada, autorizado o pouso, 27, não. Reduza para 2009. Reduz para 2009. Agora proa quase 065 aqui de informações da esquerda. Deixa eu ligar proa 065 da 3894. 894 até 43. Aguarda a zona aí mais 5 milhas. Colônia 3904, chama o centro do Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. 365.2545, chama 3.4. Tem no 869, controle? Acho que eu sou o número 3 na aproximação, curva direita na proa 200, seu limite é o localizador. Deixa e mantenha 3.010 o ajuste no 021. Direita 200, limitado pelo localizador, descendo para 3.021, 869. 3894, deixa para 3.010 o ajuste no 021, reduz a velocidade para 2009. Número 2 na aproximação. 3.000. Pode ser 210, a mesma língua. Será necessário reduzir mais devido ao número 1, está a 16 milhas da aeronave, porém é um alfa 29. A 16 milhas? Ótimo, com grau de speed de 150 nós. 37. 320, controle. 320, controle. Você consegue manter a velocidade ou incrementar até o marcador externo? Só pode manter a sua velocidade, tá? Só mantém a Juca 2-0 para o seu pensamento, é o número 1 na próxima fase. 7-2-0. Terceiro meia, tá pronto, é a torre? De imediato 5 autorizado, 06? Este jogo 06 autorizado aliar e manter até a parte de decola imediata. Chave. Sete no 1 no solo 05, direita, via táxi sem eco, chama o céu 21, décima 9. Direita eco 209, azul 2719. Zero, autorizado, desvia para o nível de voo 050. 050, 050. Jet 1, 50 graus, 109, pistão 0, decolagem autorizada, altímetro 021. Sinal do ILS Actuation, apoio Salvador, 118, decimal 95. Salvador, 118, decimal 95. Salvador, 120, sinal do 50 ILS, 50 ILS, 50 ILS, 50 ILS. Trocas 20, seja o prazo, clique checado, aguarde autorização para pouso. Zero, autorizado já para 4, 1.0. Zero, 4, 1.0. Zero, 4, 1.0. Zero, 4, 1.0. Zero, 4, 1.0. Zero, 4, 1.0. Zero, 4, 1.0. Zero, 4, 1.0. Zero, 4, 1.0. Zero, 4, 1.0. Zero, 4, 1.0. Zero, 4, 1.0. Zero, 4, 1.0. Zero, 4, 1.0. Zero, 0, controle. Tocando 0, escute. Tocando 0, passando você para 70 metros. Cuida esquerda agora na rua 200, seu limite ao localizador, deixa para 2000 pés. Tudo 2000, cadê você? Uno 869, completa aproximação, chama para o Salvador, frequência 118.95. 4095. A 1699 tem condições de acorde imediato, então logo a pista e seja livre. Afirmo, a 1699. Estou com o 737 da Gol 9 milhas fora. Observe a passagem da Gol Zetan na curva final, primeiro tráfego, após olhar e manter para fazer decolagem imediata, então logo seja autorizado. Eu faço a passagem de tráfego na curva que pousa ali e mantenho azul na nossa fora. Foi Salvador, passagem Gol 869. Gol 869, boa tarde, centro do tráfego, porte externo, Simba, com o Chef Train. Pista no zero molhada, na vertical sem chuva, vento sul 180 graus com 4,9, altímetro 021, Embraer da Azul tomando posição, cabeça no zero para decolagem assim que a pista estiver liberada. Gente, 869 vai reforçar. Ponto 94, solo 12, direita via taxi, óbvio, chama o solo 121 desse lado. É, ficou 219. O 9189, vetoração para o sequenciamento, curva esquerda, proa 020, está limitado pela radial 280 do VR Salvador. Autorizado até 4 metros. Soma, vai para a esquerda, 020, desce para 4, limitado pela radial 280 do VR Salvador. Você consegue manter a incrementar até o marcador externo? Você consegue manter até o vamos manter a 120 até o marcador externo para o sequenciamento de outro 120. 120, montando 20 até o marcador externo. O Silva abaixou e travou 869. Pista 1-0, molhada na vertical sem chuva, um vento de 1-7-0, 170 graus, meia dúzia de nós, altímetro 021, pista 1-0, pouso autorizado, gol 1-8-69. É, pouso autorizado, 1-0, gol 1-8-69. O 9-1-8-9, chefe de trato na sequência 9-9, deixa 8. 9-0, boa tarde. Sobre agora, frequência 120, decimal 80, boa tarde. 208, controle, grava, boa tarde, vou aproximar na leva do norte. 3006, ajuste no 021, aguarde o vetor final para o localizador. Passei então, 3, vamos aguardando. Decimal 91. 3006, subiu no 699. Final, chama a torre Salvador, 1-1-8-2-9-5. Completo Salvador, 1-1-8-2-9-5. 1-9-1-8-9, para o localizador, com direito na prova 060, deixa para 2000, está autorizado a final do IMF-X3. 060, final do Yeah, Marge. no solo, escuro meio, direita via, Foxtrot, chama o solo 21, decimal 9. Foxtrot, chama 219, liberando a direita, bom 869. Estamos em Salvador, Juque, 10, estamos usando aqui a IMS, 37 trabalho. Juque, 10, ciente do tráfego, muito chocado, a parte visual com o campo, qual que é o seu visual? Juque, 10, ainda não usou. Gente, a instrução da linguagem é só a camada próxima à camada externa, em torno de 1700 pés, deve entrar em contato visual. Na vertical sem chuva, porém que está ainda molhado. Juca 17, agora 17. Certo, 10, pistola 0, pouso autorizado. Certo, 10, pouso autorizado. Localizador 9189, Eu sigo 9189, Eduardo, e transferência de comunicação. GM 143, tráfego superado, deixa para 4 mil pés, a gente chama 021. É para 4 mil pés, 021. Luta 06, 10 mil de votar. Luta 06, 10 mil de votar. 10 mil de votar. 10 mil de votar. O 9189, completa final, chama para o Salvador, 118, decimal 95. 1895, muito boa tarde. Boa. Sou eu, Salvador, boa tarde, no 1898, só avisando na frequência 10. Gente, voo 9189. Mantive a aproximação, mandou para o ponto, sabe, precede um super tucano Força Aérea Brasileira, cruzando a cabeceira do momento. A vertical, por enquanto, sem chuva, pista ainda molhada. Sim, só vem Somos 2-0, controlada? Tudo está autorizado backtrack. Após o backtrack, libere a pista à direita via táxi hotel. Táxi autorizado até o pátio militar da base aérea. Mantenha essa frequência até o corte do motor. Forte pista livre, Joker. Vamos lá. Joker, vamos lá. frequência livre ao corta-motor. 191-89, pouso autorizado pelo zero, pista molhada na vertical sem chuva, vento 180-129. Sim, pouso até 9-189, confirindo, 180-12. 170-12. Ok. Direita, libera a pista via taxa e Foxtrot, chama o solo em 121 decimal, 9. Via Foxtrot, 0-0-9. Voando 645, acionando a identificação, autorizando a chegada BOF, desça para 4.000 pés, ajuste 1021. Salvador, Papa Romeu, Kilo Serra Lima, sede da informação Yankee. Papa Romeu, Kilo Serra Lima, apenas identificação, voando Amã para a chegada, repete quando pronto para descida. Gente, voando Amã para a chegada, prepara para a descida, Kilo Serra Lima, deixa ficou. Voando 645, cancelado as restrições de velocidade. Nossa, 35 é autorizado de vir nessa proa. Reporte quando encontrar o apelo. 2, clear runway 108, runway 10. Clear runway 108, runway 10, approach runway Sierra Lima, controle. Do Sierra Lima. Papa Romeo, aqui Sierra Lima, confirma seu plano de voo. Então vamos atuar aqui, estamos mantendo a proa aqui, só para passar uma nuvem aqui, nesse mais 2 milhas, 3 milhas a gente já atua novamente. Gente, pode ir no cruzado do Duna, descendo para 3 mil pés. Gente, após o Duna, cruzado do Duna, 3 mil pés, aqui no Serra, né? O ano 945, completamente no procedimento da Foxation, na torre, na frequência, na noite, de forma 18. 18, 9, 5, 10, 1, 2. Olha, autorizado final do procedimento da Foxation, estou no zero, disse para 2 mil pés, apostando para milhares. Sente, autorizado final do ILS X-Ray, da 1 para 0, descendo para 2 mil pés, reportará estabilizado que o zero. O número 645, boa noite, tráfego avistado, tem checado, metro 180 graus, 180 graus, 129, pista 0, uma olhada na vertical sem chuva, pouso autorizado. Gente, confirmando também que o vento 180 com 12. Firmo. Obrigado. Papai Romeu, aqui Sierra Lima, completo final do procedimento na torre, na frequência 98, de 9, 5. Gente, Lima, passando externo, em condições visuais, solicitado o presente cancelamento do plano de instrumento e base pela direita ao nosso site. Faça o estado, cruzado, prosseguir com aproximação visual, pistão 7, circuito para a direita, chama o sinal checado. Esse chamará o sinal checado, tio Céu Lima. Estacionar frequência livre, tem um volante, tiro o Céu Lima. Esse direito, ao estacionar, você está bem obrigado, conta bastante. 306, decolado aos 49, chama o controle agora 120, décima 80, boa viagem. 208, boa, 4206. 12712, quando pronto, veto 190 graus, 109, ajuste 021, decolagem atualizada. 1021, atualizado, decolagem 27, 12. Hoje 4206, conta a radar na decolagem, se botar a nível de voo 350, sai da PUCA. 350 na PUCA, 4206, pode valer, já está presente na posição de com a formação de esquerda. 4206, autorizado a voar PUCA. Mano, PUCA, 4206. Ano 966, autorizado final do procedimento LF-X-Ray, piscina 0, deixa via para 2.000 pés e hoje chama 021, reposta estabilizado. Via para 2.000, reposta estabilizado, voo 996. Alô 4206, chama 120, frequência 12685, alterna 12545. 2685, 2545, boa, 4206. Certo. Estabilizado, o 1966. 1966, repete fácil de segmento, torre em 1 no 8 do estado mais 5. 8 mais 5, obrigado. Esse é o voo 966. Qual a frequência da torre, por favor? 1968, do sinal 95. Obrigado. 1966, passando aí da Serra, abaixado para lá. Comandante com 1966, pistão 0, tráfego avistado, vento 1, 80 graus, 180 graus, medida de mão. Pistão 0, molhada, na vertical sem chuva, pouso autorizado. Pouso na Serra, 1966. Altímetro no 021.